Álcool, polícia, chacina, cachimbo, neurose vagabunda, velório, overdose. Esse é o raio-x do que pega na periferia. Aqui ninguém revela perspectiva, cada um faz o que pode pra salvar a sua vida. Um dia desse mesmo, vi uma tia chorando, lamentando a morte do seu filho. Vários boatos, comentários de quem ouviu os tiros. Falam que foi a polícia. Não sei, eu particularmente não duvido. Bandido versus bandido, aqui tem sempre um fudido. Com sangue diluído na lama de bruços, coberto com jornal velho. Treta de final de semana é um caso sério. Santo aqui, só o quadro de São Jorge no canto do barraco, protetor da favela, padroeiro dos fortes, dos fracos. Indícios, resquícios, quem já não passou por isso? Ver um mano estourado por um vício. Aqui as condições são cada vez mais precárias. Os moleques saem da escola para vender droga aqui na área, ou pra jogar futebol nos campos de terra, sonhando em carros importados e panos de etiquetas. Putas que se destacam em capas de revista. Periferia é assim. Sexta-feira, 10 horas do dia. A trilha sonora que rola entre os barracos é bem conhecida. Aqui a língua paga por suas palavras. Os manos curtem hip-hop. Negritude ativa denuncia o cotidiano pobre. Enquanto a polícia dá dura nos pretos que descem a rua, procuram drogas, dinheiro, qualquer coisa para garantir a blitz. Os moleques mais novos pegam o baú, passam por debaixo da roleta e vão revirar o lixo pra catar resto de rango. Eu também já fiz muito isso no lixo do BNH. É foda, às vezes resta pouco alternativas para se conseguir rangar. Sinceramente, o pensamento ruim invade o raciocínio. A influência da malandragem pra se tornar um latrocida é foda, mas não dá pra cair numa dessas. Ver sua mãe se desfazendo da geladeira, do fogão, da televisão de 14 polegadas pra pagar o advogado, apostar na condicional e esperar o julgamento trancado. Por outro lado, ver os moleques brancos com seus pais passeando, comendo pipoca, tomando refri, tirando fotografia dos momentos felizes, dando rolé com as carretas, topando racha, cheirando pó, queimando pedra. Vida de boy é tudo a mesma merda. Periferia é assim. Louvado seja os manos que largaram as pedras, que largaram os picos. Que Deus tenha os manos que morreram HIV positivo. Isso é muito triste pra nós, mas a periferia não está ilesa. Tanta violência, tanta pobreza. A droga entra aqui e faz tantos estragos. É foda ver os manos que cresceram aqui sendo velados no centro comunitário. A polícia tá aí pra garantir a mais perfeita paz. Acredite quem quiser, confie quem for otário demais. Periferia é assim, prevalece o descaso. Circulam por aqui Mitsubishi, BMW, vagabundos oferecendo o rabo pela loucura do álcool, pela loucura da brisola. O crack é a nova sensação da área, o caminho mais rápido pra encontrar Lucifer. Os moleques aqui nunca vão ter a mesma oportunidade que os branquelos da Ilha do Boi, Ilha do Frade. Pouca informação, empolgados pela criminalidade. Andar armado, trocar tiro com a polícia, ter um carro da hora, fuder uma puta. E do tipo dessas que rebolam na televisão. Ser destaque de páginas policiais, um malandro considerado na área. Infelizmente, tem muito mano que pensa assim. Domingo, um dia como outro qualquer, mesmo depois do velório do neguinho, morto numa treta, mas a playboyzada tem nojo do que pega aqui. Domingo é um bom dia pra andar de jet ski, tomar uísque, ir ao shopping, comprar roupa de grife, comer um sanduíche, embaçar na loft, jogar um boliche, mas a nossa real é bem diferente. Jogar um basquete com os moleques de sempre, colar no treino do break, trocar uma ideia com os chegados, curtir um bom som nacional, quem sabe tropa de zumbi, raciocínio negro, curtir um baile black, colar com uma preta, a preta atitude continua a mesma. GL preto, afrodescendente, na mira do cano do PM otário. Quatro pretos revolucionários, libertação por atitude, negritude. A periferia lamenta a morte das chacinas, irmãos que tinham um grande futuro, envolvidos com crack e cocaína, putas e tretas da polícia. Madrugada selvagem, periferia é assim. Qual será a próxima notícia? Periferia é assim.